CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurant. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E chegamos ao programa 104 deste ciclo CBN Turismo, 2 anos no ar aqui nas ondas da rede CBN para Foz do Iguaçu e toda a Tríplice Fronteira. E o objetivo, lá no nascimento em janeiro de 2010, era proporcionar um canal para a discussão do setor que movimenta a economia aqui da região, gera empregos, renda e mexe com o imaginário de brasileiros e estrangeiros sobre Foz do Iguaçu, Argentina e Paraguai. Esperamos, pois, que este objetivo esteja sendo atingido. E no programa de hoje, por exemplo, traremos informações a respeito de investimentos. Os repasses do Fundo Iguaçu, ou do Parque Nacional do Iguaçu, para o Fundo Iguaçu, que auxiliam nas ações de desenvolvimento e estruturação aqui do destino. E também a intenção de investidores de Curitiba de construir um novo shopping aqui em Foz do Iguaçu, em plena Avenida das Cataratas, isso próximo à rotatória de acesso à Argentina. A escolha do endereço, obviamente, não foi por acaso. Tão importante quanto o próprio público aqui das Três Fronteiras, que movimenta empreendimentos, como é o caso do shopping JR Cataratas, que fica em outro ponto estratégico aqui de Foz do Iguaçu, outra aposta dos investidores é no turismo, tendo como base a conhecida procura por shoppings nos quesitos alimentação, serviços de lazer e também compras de viagens. Neste sentido, o turismo aparece como potencializador de demandas e alavancador de investimentos. E em toda a cidade são vários os exemplos em que a construção de um novo empreendimento ajudou a desenvolver toda a área do entorno. No caso de um shopping com mais de 200 lojas e 2 mil vagas de estacionamento, o impacto positivo pode ser dimensionado na casa dos milhares e também dos milhões. Milhares de empregos gerados, milhões de reais, pesos ou dólares em negócios concretizados. Participe do CBN Turismo e interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz ou participe através da nossa página na internet. O endereço é o cbnfoz.com.br. CBN Turismo no ar. Bom dia. Ingressos para os X Games 2013, que acontecem no mês de abril aqui em Foz do Iguaçu, já estão à venda através da internet. Foz do Iguaçu define ações para a candidatura da cidade como campo base para a Copa do Mundo de 2014. Refúgio biológico da usina de Itaipu recebe novos exemplares de arpia para a reprodução da espécie em extinção. Clube de paraquedismo oferece a opção de conhecer os atrativos da fronteira, lá do alto, com segurança e adrenalina. Sem escolas de samba na avenida, mas com muita animação, Fundação Cultural define os detalhes para o Carnaval 2013, aqui na Terra das Cataratas. E no CBN Turismo de hoje, você confere também a programação cultural de lazer para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. Hoje é sábado, dia 26 de janeiro de 2013. O CBN Turismo está começando. CBN Turismo. Fim de semana aqui na região fronteiriça, que segundo o CIMEPAR deve ter registro de pancadas de chuva na fronteira, distribuídas ao longo dos períodos mais quentes do dia, e as temperaturas, tanto para hoje quanto para amanhã, oscilam entre 18 e 33 graus em toda a Tríplice Fronteira. Aeroportos aqui da Tríplice Fronteira estão abertos para pousos e decolagens, não há nenhum problema de atraso ou cancelamento neste momento nos terminais aéreos aqui de Foz, do Paraguai ou da Argentina. Na BR-277, tráfego intenso em toda a extensão da rodovia entre Foz do Iguaçu e Cascavel, mas em especial a partir de São Miguel do Iguaçu, no sentido fronteira, onde o pico do movimento, mais uma vez, foi hoje por volta das 8 horas da manhã, isso com cerca de 1.000 veículos por hora na pista, conforme medição que é realizada pela concessionária Eco Cataratas. Fique atento com o trecho em duplicação entre os municípios de Medianeira e Matelândia, aqui no extremo oeste do estado. E vamos agora à região da Ponte da Amizade com o repórter Bruno Zanetti, saber como está o trânsito no local. Bom dia, Bruno. Bom dia, Guilherme. Nesta manhã de sábado, a Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre o Brasil e o Paraguai, registra um grande movimento nessa quase metade do dia deste sábado. Um movimento maior, principalmente para quem vai no sentido a Ciudad del Este, no Paraguai, e para quem está retornando ao Brasil, precisa ter um pouco de paciência na aduana entre os dois países. Guilherme? E na BR-469, sentido Cataratas, o tráfego é intenso neste instante, com veículos pequenos e também de turismo trafegando pela pista. E a recomendação é de muita atenção em pontos como a chegada ao Centro de Recepção de Visitantes do Parque Nacional do Iguaçu, a rotatória do aeroporto e também as curvas do Rio Tamanduá. Na Ponte Tancredo Neves, o trânsito deve ficar lento na passagem pela aduana da cidade de Puerto Iguaçu, especialmente no período da tarde. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui de Foz do Iguaçu, novamente com Bruno Zanetti. Nesta manhã de sábado, o dólar é comercializado aqui em Foz do Iguaçu a 2,07 para compra e a 2,14 para venda. O peso argentino é comercializado a 0,27 para compra e a 0,34 para venda. Já o Guarani, R$1 compra 1.950 Guaranis e 2.030 Guaranis são necessários para a compra de R$1. O euro é comercializado nesta manhã de sábado em Foz do Iguaçu a 2,60 para compra e a 2,75 para venda. Bruno Zanetti para o CBN Turismo. Obrigado, Bruno Zanetti. E nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 1 milhão e 800 mil litros de água por segundo, quando o padrão, a média normal, por assim dizer, é em torno de 1 milhão e meio de litros de água por segundo no cânion do rio Iguaçu. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, tanto no Brasil como no Paraguai, e a visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência. No período da noite, não deixe de conferir a nova versão da iluminação monumental da barragem, contando com novos atrativos para o visitante. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. E as tarifas para visitação ao Parque Nacional do Iguaçu sofrerão leve reajuste a partir do mês de fevereiro. O reajuste é na taxa de transporte, que é um dos componentes do ingresso à unidade que abriga a beleza das cataratas e também a biodiversidade da floresta subtropical. Confira os detalhes na reportagem de Maurício Freire. A taxa de transporte aos turistas que visitam o Parque Nacional do Iguaçu terá reajuste de 50 centavos a partir do dia 1º de fevereiro. A correção é realizada anualmente e está prevista em cláusula contratual da concessionária Cataratas do Iguaçu S.A. com o Instituto Chico Mendes. De acordo com o gerente financeiro da Cataratas do Iguaçu S.A., Fernando Coutinho, o aumento do valor é estipulado com base no Índice Geral de Preços do Mercado. Tomando como base o mês de novembro de 2011, novembro de 2012. É feita a apuração e é inserido no reajuste, no valor atual, no caso, né? Que ele seria no mês do ano passado, ele foi de 7, aí com o reajuste ele passa a ser 7,50. Com o reajuste, o valor do ingresso para brasileiros irá para R$ 25,10. O do passe comunidade passará de R$ 7,00 para R$ 7,50. Já o estacionamento, que é um serviço opcional aos visitantes, também terá reajuste. O valor do estacionamento geral passará de R$ 14,00 para R$ 15,00. Os moradores dos municípios vizinhos ao parque pagarão R$ 7,50 pelo estacionamento, conforme garantia do passe comunidade. São 50 mil metros quadrados com capacidade para 70 ônibus, 20 vans, 900 automóveis e 50 motocicletas e bicicletas. Atualmente, circulam 13 ônibus no atrativo, 5 articulados com capacidade para transportar 65 passageiros para 72 passageiros. A direção do parque e a Cataratas do Iguaçu S.A. já estão em tratativas para adquirir novos ônibus. Maurício Freire para a CBN Foz. Informações de Maurício Freire, aqui nas ondas da CBN Foz. CBN Turismo. E ainda falando do Parque Nacional, já estão abertas as inscrições para a Meia Maratona das Cataratas do Iguaçu, prova que vem se consolidando como uma das mais importantes do segmento em território nacional. Detalhes com Bruno Zanetti. A sétima edição da Meia Maratona das Cataratas abriu suas inscrições nesta segunda-feira, dia 21. Em 2013, a prova acontece no dia 26 de maio. Neste ano, os organizadores devem manter o mesmo trajeto implantado pela primeira vez em 2012, totalmente dentro do Parque Nacional do Iguaçu, onde estão as cataratas. A medida é para não atrapalhar o trânsito na BR-469, especialmente na passagem do trevo do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Na última edição da prova, os quenianos dominaram a corrida, conquistando a vitória tanto no masculino quanto no feminino. As inscrições para a prova de 2013, a sétima da história, podem ser feitas pelo site www.meiamaratonadascataratas.com.br. Para aqueles que se inscreverem até o dia 31 de janeiro, pagarão R$ 70,00. A partir de 1º de fevereiro até 30 de abril, o valor sobe para R$ 90,00. De 1º a 17 de maio, o preço da inscrição será de R$ 120,00. Bruno Zanetti para a CBN Foz. Informações de Bruno Zanetti aqui na CBN. E novas atrações no Refúgio Biológico Bela Vista. Duas arpias desembarcaram em Foz do Iguaçu na última terça-feira, aves que vieram num voo comercial de Marabá, no Pará, transferidas do Parque Zoobotânico Vale, onde eram tratadas desde 2011 após resgate pelo Ibama em um cativeiro particular. Em entrevista à reportagem CBN, o veterinário da Divisão de Áreas Protegidas da usina de Itaipu, Vanderlei de Moraes, explicou que as aves foram entregues para o refúgio para fazer parte de um programa de reprodução. Conversando com eles sobre a nossa proposta de trabalho com essa espécie aqui no sul, que está quase em extinção, eles então estão enviando esses dois animais para compor o nosso plantel de reprodução. A arpia existe em grande população no Brasil, na região do bioma amazônico, mas quase desapareceu aqui na região sul do país por causa do desmatamento da Mata Atlântica e corre também risco de extinção, já que precisa de grandes áreas de mata para sobreviver. Ela é o maior rapinante, né, do Brasil, é uma espécie que aí chega a quase um metro de altura, as fêmeas chegam em torno de 10 quilos, os machos 5 a 7 quilos, e é um animal assim que sempre está ligado ao ninho, né? É um animal que tem um território geralmente constante e ele é um animal que é topo de cadeia, né? Dentro da parte de alimentação. O Refúgio Biológico Bela Vista já abriga 14 aves da mesma espécie e, de acordo com o veterinário Vanderlei de Moraes, a chegada de mais duas arpias deverá ajudar a manter os animais saudáveis. Principalmente a importância em função da diversidade genética que elas vão proporcionar. Quanto mais variedade genética nós tivermos, mais a gente consegue ter uma população sadia de animais em cativeiro. Agora, a equipe do refúgio busca dois machos de arpia para que possa ser feita a reprodução em cativeiro. Antes, as aves recém-chegadas deverão passar por um período de adaptação e exames. Elas estão por um período de quarentena de aproximadamente 20 a 40 dias, dependendo os resultados dos exames. Aí nós vamos fazer exame de sangue, vamos verificar se tem algum problema, alguma doença. Vamos adaptá-las à nossa dieta, né, que usamos no refúgio, e também fazermos exames parasitológicos. Se der positivo, a gente vai fazer o tratamento. Então é todo um processo de recepção e adaptação dos animais. Atualmente, Itaipu abriga o maior projeto de reprodução de arpias em cativeiro do sul do país, no criador de animais silvestres no Refúgio Biológico Bela Vista. Aqui em Foz do Iguaçu já nasceram 3 aves da espécie. E a seguir no CBN Turismo, vamos saber mais sobre o novo shopping planejado por investidores em um dos principais corredores turísticos aqui de Foz do Iguaçu e também sobre a nova opção para conhecer os atrativos aqui da fronteira. Já imaginou, por exemplo, conhecer as cataratas ou a usina de Itaipu pulando de paraquedas? E lembrando a você nossos canais de interação, cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, nossa página no Facebook ou então o site cbnfoz.com.br. Já voltamos com o CBN Turismo até meio-dia, aqui nas ondas da CBN Foz. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite Italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bela Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Estamos de volta, CBN Turismo aqui em 1320 AM, também cbnfoz.com.br. E o Parque Nacional do Iguaçu repassou em 2012 o valor de R$1.365.706,10 ao Fundo Iguaçu, que é o Fundo de Desenvolvimento e Promoção Turística do Iguaçu. A contribuição individual é de R$1.10 por visitante e é uma contribuição voluntária, sendo indicada nos bilhetes dos visitantes acima dos 12 anos e abaixo dos 60 anos para quem vai fazer então a visita ao Parque Nacional. Desde dezembro de 2009, quando teve início essa arrecadação, o parque já depositou mais de R$3.600.000 na conta da entidade, que é mantida por contribuições procedentes do Complexo Turístico Itaipu, da taxa de turismo cobrada pelos hotéis, convênios e também transferências públicas e privadas ao Fundo Iguaçu. O Fundo Iguaçu é uma instituição sem fins lucrativos, com estatuto próprio, gerida por entidade do turismo local com diretoria executiva, conselho fiscal e também conselho consultivo. Seu objetivo é desenvolver ações de divulgação e promoção para atrair ainda mais turistas e eventos aqui para a Terra das Cataratas. CBN Turismo. E poucos são os que têm dúvidas com relação aos impactos positivos da inauguração do Shopping Cataratas em Foz do Iguaçu. O espaço, que ocupou um prédio abandonado desde a década de 90, é visitado diariamente por milhares de iguaçuenses, turistas e também moradores aqui da região. E no que depender de investidores de Curitiba, a Terra das Cataratas pode ganhar um novo centro comercial instalado em um dos principais corredores aqui da fronteira, que é a Avenida das Cataratas. Confira na reportagem de Maurício Freire. O grupo Tacla Shopping de Curitiba, responsável pelos shoppings Palladium de Ponta Grossa e da capital do estado, protocolou nesta terça-feira um pedido de análise do projeto de construção de um shopping center em Foz do Iguaçu. A proposta foi apresentada antes ao prefeito Reni Pereira e à secretária de Desenvolvimento Socioeconômico Ivone Barofaldi. O empreendimento deverá ser construído às margens da Avenida das Cataratas, próximo ao trevo de acesso à Argentina. De acordo com o projeto, a estrutura terá 105 mil metros quadrados de área construída. O investimento será de R$210 milhões. E de acordo com o diretor do grupo, Aníbal Tacla, terá os mesmos moldes dos outros dois já existentes. Ele conta também que a escolha de Foz do Iguaçu partiu de um estudo prévio de viabilidade. Foi feito um estudo de mercado, né? E o estudo de mercado deu positivo, né? E deu um potencial de um empreendimento com porte bastante razoável. Então é esse o empreendimento que nós vamos visitar. Ele é um shopping que, em termos de tamanho, ele vai ficar entre o Palácio de Ponta Grossa e o Palácio de Curitiba. É um shopping assim, bem amplo, pé direito alto, bastante iluminação natural, tá? Um estacionamento bem confortável, muitos restaurantes, muitos cinemas. Um shopping que privilegia bastante o lazer, tá? Além de ser muito forte em ancoragem. Ele deve ter 10 lojas âncoras, né, pelo projeto. Serão aproximadamente 200 lojas, 5 restaurantes, praça de alimentação com 22 lanchonetes de fast food, 12 lojas âncoras, 6 salas de cinema e estacionamento para 2 mil veículos. A expectativa é que sejam gerados 2.500 empregos diretos. O projeto será agora analisado pela Secretaria de Planejamento, que dará o parecer sobre a obra. Após a aprovação, o grupo poderá dar entrada no alvará de construção. A expectativa dos empresários é atrair o público de toda a tríplice fronteira. A proposta é fazer um shopping regional que vai atender uma área de influência de aproximadamente 1 milhão de pessoas. Engloba Foz do Iguaçu, as cidades vizinhas do lado brasileiro e também as cidades do outro lado da fronteira. A previsão do grupo é inaugurar o shopping center em 2016. Maurício Freire para a CBN Foz. Informações de Maurício Freire, aqui nas ondas da CBN. CBN Turismo. E que tal vislumbrar as paisagens da região fronteiriça lá do alto, com muita adrenalina e num ângulo completamente diferente. É o que prevê uma nova opção de passeio que será disponibilizada em breve aos moradores e visitantes aqui do Destino Iguaçu. E é sobre isso que eu converso neste momento com o Jeremias Batista, instrutor de paraquedismo. Bom dia, Jeremias. Bom dia, Greg. Tudo bem? Como está? Tudo ótimo. Teremos a opção de ver as paisagens aqui da fronteira, lá das alturas? É, isso aí. Nós estamos com um projeto grande que já começou há mais de 25 anos aqui em Foz do Iguaçu, com vários clubes, né? O Águia do Iguaçu, Cataratas, Costa Oeste. E agora a gente está inovando aí com uma aeronave bem maior, onde vários paraquedistas do mundo inteiro, aqui das três fronteiras, Argentina, Paraguai, dos estados do Brasil, aqui mais do sul, e todos têm essa oportunidade de progredir dentro do esporte e também fazer o atrativo turístico, que é conhecer aqui de cima, né, toda a nossa três fronteiras. E eu vi algumas fotos na internet realmente belíssimas dos saltos aqui na Tríplice Fronteira. Vamos começar pelo básico. Esses voos que levam os paraquedistas até lá o alto, eles começam em que local? Lá no aeroporto, ali no aeródromo que existe no Porto Belo, aqui em Foz? Positivo. A gente tem conseguido esse apoio do senhor ali, né, que é o responsável, é o dono da estância Hércules, que é nosso local de salto, né, uma atividade deslumbrante aí, onde ele cedeu gentilmente as instalações dele para que a gente possa decolar ali próximo da Itaipu e fazer o sobrevoo sobre a cidade e também fazer o lançamento naquela região, né? A gente trabalha já há muitos anos aí na fronteira e agora mais ainda com a divulgação dos saltos duplos, onde a pessoa não precisa fazer um curso longo, né? Um curso muito prolongado, não precisa saber tantas técnicas. Simplesmente ter a vontade, a coragem, vai ter lá os especialistas que vão conduzi-lo no salto. Né, fazendo um salto duplo. Esse salto duplo que você fala é aquele que a pessoa pula junto com o instrutor? Positivo. É um paraquedas para duas pessoas, né? Um paraquedas para duas pessoas. Onde um instrutor, em salto duplo, leva seu passageiro e ele vai ter aí seus 50 segundos de queda livre, né? E vendo toda a paisagem, e é mais de 200 por hora. E depois comanda o paraquedas, inicia o processo de abertura a 5 mil pés e depois disso faz a navegação, onde, mais ainda, ele vai ter uns 8 minutos de voo até o pouso, né, no alvo. Agora, me diga uma coisa, como é que a pessoa faz para agendar um desses saltos de paraquedas? A gente, inicialmente, é uma coisa nova, porque até então a gente utilizava aeronaves pequenas, e trabalhava com poucos paraquedas, 5 paraquedas. Agora, com uma aeronave maior, a gente vai poder alavancar a ideia de trazer o paraquedismo turístico de acordo com vários pilotos também. Então a gente está pensando em trazer vários pilotos, vários instrutores de fora, para que possam dar essa demanda. Então é um trabalho que está iniciando agora, e estamos estudando com os órgãos de turismo, porque o avião está aí, a infraestrutura está aí, as instalações, o visual maravilhoso, e agora as pessoas que estão nos procurando vão divulgar isso, e partindo dessa forma a gente vai ter o público que vai atingir esse objetivo, que é fazer o movimento dessa aeronave. Estamos querendo fazer de 15 em 15 dias uma atividade desse perfil. Isso agora no início. Depois vai ser dia a dia, né? Todos os dias vai estar lá aberta o local para que a gente possa atender todo o público que vem visitar as cataratas, Itaipu, as três fronteiras, todos os dias, né? De segunda a domingo. Trabalhar primeiro com os especialistas, com o pessoal que é gabarito nessa área, para que a gente possa dar uma demanda e atingir o objetivo dessa aeronave, que é uma aeronave de grande porte, uma aeronave que também demanda um custo enorme para fazer o voo dela. Então todos esses itens estão sendo levantados e avaliados, e creio que em breve a gente já vai ter uma demanda bem grande nessa área, e até porque para atender da melhor qualidade o público-alvo, que é os turistas. Conversei com o Jeremias Batista, ele que é instrutor de paraquedismo, e nos falou a respeito dessa iniciativa aqui na Tríplice Fronteira. Jeremias, muito obrigado pela participação na CBN e sucesso em mais essa empreitada. Muito obrigado por tudo, obrigado aí pelos telespectadores. Estamos à disposição do que vocês precisarem. E a seguir no CBN Turismo, nós vamos saber mais sobre a relação entre turismo e esportes, X Games e Copa do Mundo. Além de sediar as Olimpíadas Radicais, Foz do Iguaçu quer tornar-se campo base para treinamentos das seleções que virão ao Brasil para a disputa do Mundial. Vamos na sequência ao repórter CBN em Rede Nacional. CBN Turismo até meio-dia, nas ondas da CBN, Central Brasileira de Notícias. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Estamos de volta, CBN Turismo, aqui nas ondas da CBN Foz em 1320 AM e também cbnfoz.com.br. Estão abertas as inscrições para a 19ª edição do Salão Paranaense de Turismo, que acontece nos dias 28 de fevereiro, 1º e 2º de março em Curitiba. Promovido e organizado pela ABAVE Paraná, o evento é considerado uma das principais vitrines do turismo no Brasil e também no Mercosul, já que reúne agentes de viagens, profissionais do trade e também expositores em diferentes atividades como feira de negócios, atualização profissional, networking e também eventos sociais paralelos. Entre as principais novidades deste ano, destaque para a realização do primeiro Encontro Paranaense de Hospitalidade, que é fruto da parceria com a Associação Brasileira das Indústrias de Hotéis do Paraná, a ABH Paraná. Nesta edição serão mais de 300 expositores que participarão da feira de negócios e outro ponto alto é a realização da 9ª Mostra das Regiões Turísticas do Paraná, evento paralelo organizado e promovido pela Secretaria de Estado de Turismo do Paraná e também pela Paraná Turismo, com o objetivo de mostrar as particularidades das 10 regiões turísticas do estado. Essa mostra tem como importante papel posicionar o Paraná como destino turístico ímpar e diferenciado, com opções para todas as idades. O 19º Salão Paranaense de Turismo é um evento exclusivamente profissional e as inscrições podem ser feitas no site www.salãoparanaense.com.br. CBN Turismo. E apesar de não ter sido incluída na primeira lista, Foz do Iguaçu ainda tenta inserir-se como campo base para treinamento das seleções que participarão da Copa do Mundo de 2014. Nesta semana, uma nova reunião foi realizada para debater a candidatura iguaçuense. Detalhes com o repórter Bruno Zanetti. A candidatura de Foz do Iguaçu para receber um centro de treinamento da Copa do Mundo de Futebol de 2014 foi tema de uma reunião nesta semana na Secretaria Municipal de Turismo. O debate, coordenado pelos secretários Jaime Nascimento, do Turismo, e Anderson Andrade, do Esporte, contou com a participação do presidente do Iguaçu Convention Visitors Bureau, Mauro Sebastiani, do diretor do Sindicato de Hotéis, Carlos Tavares, do analista de projetos da Secretaria Municipal de Turismo, Lourenço Curten, e do assessor da Ismel, Jackson Schmidt. Durante a reunião, foram discutidas ainda alternativas para incluir Foz do Iguaçu nas atividades envolvendo as seleções de futebol que irão participar da Copa de 2014. A ideia é tornar a cidade campo base para essas equipes, uma vez que existem dificuldades de captação de recursos para parcerias dos poderes público e privado, mesmo havendo disponibilidade no Ministério dos Esportes. Os campos existentes em Foz do Iguaçu foram destacados como potencial para cadastramento, cujo prazo encerra em junho desse ano. Após o cadastro, as vistorias vão ocorrer nos 2 meses seguintes. O secretário de Esportes, Anderson Andrade, se colocou à disposição para utilizar seus contatos na Espanha e na Itália, visando divulgar a cidade junto às seleções desses países. Lourenço Curten, da Secretaria de Turismo, enfatizou que Foz do Iguaçu, para ser escolhida por alguma seleção, deve obrigatoriamente estar contemplada no catálogo oficial da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, cuja publicação final está prevista para o início de 2014. Outra questão discutida foi uma campanha de sensibilização junto aos hotéis da cidade, para que fiquem atentos aos prazos e tenham predisposição de investirem em suas estruturas e se tornarem alternativas. Para isso, ficou definido que as entidades ligadas aos hotéis farão uma convocação no sentido de levar ao conhecimento de todos as exigências da FIFA e os prazos existentes. Bruno Zanetti para a CBN Foz. Informações de Bruno Zanetti aqui na Central Brasileira de Notícias. E ainda falando de Copa do Mundo, o governador Beto Richa visitou nesta semana em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, obras do corredor aeroporto rodoferroviária e também o corredor Marechal Floriano, que fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, para a Copa do Mundo de 2014. As duas obras de mobilidade têm investimentos de quase 70 milhões de reais, com financiamento do governo federal e contrapartida do Estado. Segundo Beto Richa, as obras vão garantir uma ligação eficiente entre Curitiba e São José dos Pinhais e aumentar a capacidade do fluxo de veículos. Eu sempre gostei de estar acompanhando, vistoriando as obras, porque uma coisa é você olhar o projeto em cima da mesa e outra é a execução das obras. Ver aqui a importância para Curitiba, para a região metropolitana, dessas obras viárias, que vai garantir uma ligação e, acima de tudo, o fluxo e segurança do trânsito na região metropolitana de Curitiba. Esta é a principal ligação entre o aeroporto e a rodoferroviária de Curitiba. Obras previstas para a Copa do Mundo, mas certamente serão um grande legado para Curitiba e para a região, porque são obras de vital importância para a melhoria e fluidez do nosso trânsito. Os trabalhos foram iniciados no final de dezembro e as obras devem ser concluídas até maio de 2014. O deslocamento até a capital será facilitado pela intervenção na Avenida Marechal Floriano, onde serão construídas duas trincheiras e também prolongada a canaleta exclusiva de ônibus até o terminal de passageiros de São José dos Pinhais. Segundo o prefeito do município, Luiz Carlos Cetim, as obras atendem a pedidos da população, pois vão desafogar o trânsito e facilitar o deslocamento. Para São José dos Pinhais, elas são importantes, que vão desafogar, inclusive, esse trânsito, né, de São José, Curitiba, Curitiba, São José. Por isso a importância, né, dessas obras que se realizem e o governo do Estado rapidamente está participando e fazendo com que elas tenham um seguimento. Para o secretário do Desenvolvimento Urbano, César Silvestre, as obras são extremamente importantes, não só para a Copa, mas também para facilitar o fluxo de pessoas na região. Uma obra extremamente importante, não só para a Copa, mas com certeza melhorando muito a mobilidade das pessoas que vivem aqui na região metropolitana, principalmente aqui no município de São José dos Pinhais. Também facilitando a entrada de todas as pessoas que se destinam de Santa Catarina para Curitiba, principalmente dos veranistas, que nesse período de verão tem congestionamento muito grande na Avenida das Torres. Com essas novas alternativas, nós também estaremos melhorando o tráfego para todos os veranistas. Os projetos executivos das obras foram integralmente pagos pelo governo do Estado, que também participa com aproximadamente 20% do valor total investido. O corredor aeroporto rodoferroviária prevê obras em toda a extensão da Avenida Comendador Franco, que é a Avenida das Torres, em Curitiba. Neste trecho de aproximadamente 4 quilômetros, serão retiradas 9 torres de energia e semáforos para a implantação de mais de uma pista em cada lado da avenida. A avenida terá 4 pistas em cada sentido, que deve aumentar a capacidade de fluxo em 30%, Além disso, serão construídas 3 trincheiras para veículos. O corredor Marechal Floriano é outro eixo importante de ligação entre o aeroporto Afonso Pena e o centro de Curitiba, que sediará aí os jogos da Copa do Mundo de 2014. O projeto tem 3,4 km e prevê a requalificação da Avenida das Américas em São José dos Pinhais. A obra compreende a construção de 2 trincheiras, ampliação da ponte sobre o Rio Iguaçu e o prolongamento da canaleta exclusiva do Sistema Integrado de Transporte. E de acordo com o diretor da Comec, Rui Rara, o prolongamento da canaleta foi uma inclusão no projeto original a pedido do governador. A pedido do governador Beto Richa, nós estamos fazendo uma inclusão aqui na Marechal Floriano, que é o prolongamento da linha exclusiva de ônibus até o terminal de São José. E seria inadmissível você fazer, inaugurado há pouco tempo, o terminal central de São José e não ter uma linha exclusiva a Curitiba. Hoje só temos até do terminal do Boqueirão, então não vamos ligar esse novo terminal até o Boqueirão. E além disso, em relação à Copa do Mundo, vai ter uma linha pendular entre o terminal de São José e o aeroporto. Então, quem vier a Curitiba, quiser vir pela linha normal de ônibus, com aquele valor único de passagem, vai conseguir acessar a cidade de Curitiba. Além dos dois corredores, a Comec, que é a Comissão da Área Metropolitana de Curitiba, trabalha em uma terceira obra para dar mais uma opção de deslocamento à população de São José dos Pinhais, com o prolongamento e melhorias na circulação na Avenida Salgado Filho. CBN Turismo. E para continuar a falar de eventos e turismo, vamos falar dos X Games 2013 em Foz do Iguaçu, que já estão com os ingressos à venda. Teve início na terça-feira desta semana a comercialização de ingressos para as Olimpíadas Radicais aqui na fronteira, com as competições que ocorrem entre os dias 18 e 21 de abril, gerando expectativa de venda de mais de 60 mil ingressos para os 4 dias de disputas. As entradas podem ser adquiridas pelo site oficial do evento, que é o www.xgames.com.br, também pelo site livepass.com.br ou em pontos de venda oficiais que serão disponibilizados nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e também, claro, Foz do Iguaçu. Estão disponíveis ingressos individuais para cada uma das 15 competições que serão disputadas nas modalidades skate, BMX, moto e rally cross. E quem comprar ingresso terá acesso também à X-Fest, que é um espaço onde ficarão os parques interativos como pistas de skate e também BMX abertas para o público. Além disso, os ingressos dos dias 19 e 20 de abril dão acesso aos palcos que receberão shows e DJs após o fim do dia de competições. O valor dos ingressos varia por competição, ficando entre R$ 49 e R$ 189, isso para as entradas inteiras, havendo também a possibilidade de meia entrada. E na semana passada nós ouvimos aqui no CBN Turismo o secretário de Estado de Esportes do Paraná, Evandro Rogério Roman, que falou a respeito da organização dos X Games em Foz. Em entrevista na manhã de quinta-feira no programa CBN Foz, o secretário municipal de esportes, Anderson Andrade, confirmou o desembolso de verbas e assinatura de convênios que viabilizam os preparativos para os jogos que acontecem dentro de 80 dias aqui na terra das Cataratas. Foi confirmado com verbas vindo do governo federal. O governador Beto Richa também entrou com uma grande parcela aí de contribuição e o município com uma pequena parcela na parte financeira e também na questão de... Isso já era um compromisso desde assinado o ano passado, né? Então, as obras de terraplanagem devem começar já ainda essa semana, lá no terreno da Infraero. A partir de 20 de fevereiro devem começar já a montagem das áreas esportivas, onde vão ser principalmente ali no Parque da Infraero. E, logicamente, que a nossa é uma preocupação de a gente fazer um trabalho maravilhoso aí como cidade-sede. Né? São 3 anos consecutivos, estamos em constantes reuniões aí com a organização, com a Brunel Esportes, que é a responsável de trazer esse evento para cá, e também em forma de capacitação já dos profissionais, principalmente da Secretaria de esportes. Nós assinamos um convênio ontem com uma empresa prestadora de serviços aí, que vai sair gratuito para nós, de cursos em inglês. Então, todos os funcionários da Secretaria de Esportes, 2 dias por semana, na segunda e na sexta, vão ter curso de inglês para que todos estejamos preparados para receber toda essa estrutura aí, que sem dúvida nenhuma vai marcar o diferencial da cidade de Foz do Iguaçu. O secretário Anderson Andrade falou também sobre a candidatura iguaçuense para campo base da Copa do Mundo, já que a versão final da lista oficial ainda não foi fechada pela FIFA, que é a federação que dá chancela à realização do Mundial. A Copa do Mundo, nós enviamos um documento, né? O prefeito Nino Pereira, no dia 4 de janeiro, para a CBF e para a FIFA, nos colocando à disposição aí como um centro de treinamento para a Copa do Mundo de 2014. Ontem estive conversando também com o Roman para que ele nos dê um respaldo aí também para que nós possamos ter esse centro de treinamento. O que eu vejo mais viável em conversa com o Jaime, com o Convention Bureau, com o Fundo Iguaçu, com todas as pessoas envolvidas, é que a gente possa mostrar um projeto diferenciado, que um hotel de nossa cidade possa abraçar essa causa, porque nós temos um histórico aí de seleções, principalmente a seleção brasileira, quando vai disputar uma Copa América, uma Copa do Mundo, seja qual competição for lá fora, ela sempre se hospeda num hotel como centro de treinamento. E eu acho que, em termos de logística, e o que seria mais viável para nós, e nós estaremos conversando com todos os hotéis da cidade, colocando esse propósito para que algum hotel possa abraçar seu carro e fazer um centro de treinamento, o que nesse momento é o que eu penso que seria mais viável para a nossa cidade, até porque nós temos todos os quesitos disponíveis, a não ser os campos de futebol que eles exigem. Então, eu acho que o interessante seria isso, algum hotel da cidade montar um projeto e fazer esse centro de treinamento aí, que sem dúvida nenhuma nós temos todas as metas viáveis aí para conseguir trazer uma seleção para cá. Palavras de Anderson Andrade, secretário municipal de esportes de Foz do Iguaçu. E a seguir no CBN Turismo, nós vamos conferir as opções culturais e de lazer para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira, já que neste fim de semana, especificamente na noite deste sábado, teremos também a retomada dos passeios noturnos nas Cataratas do Iguaçu. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bela Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Estamos de volta, este é o CBN Turismo aqui nas ondas da rádio que toca notícia. E chega às bancas no início do mês de fevereiro a nova edição da revista Aventura e Ação, com capa e 16 páginas dedicadas às principais atividades radicais existentes dentro do Parque Nacional do Iguaçu, aqui em Foz do Iguaçu. As imagens e informações foram captadas no mês de agosto, quando o repórter Guilherme Natalino Frois e também o fotógrafo Alexandre Cap Júnior estiveram na fronteira para conhecer as opções de turismo de aventura oferecidas aos visitantes do destino Iguaçu. O grupo percorreu as trilhas e passeios do Parque Nacional e conheceu também outras atrações que estarão descritas com detalhes na edição que estará à venda nas bancas já nos próximos dias. CBN Turismo. E depois de muitos debates e discussões a respeito, foi anunciada nesta semana a programação oficial do Carnaval 2013 em Foz do Iguaçu. A preparação foi prejudicada em razão das dificuldades financeiras enfrentadas pela Prefeitura, cuja nova gestão assumiu com caixa negativo no dia 1º de janeiro. Mesmo assim, os elementos essenciais foram mantidos, como o desfile Menina Veneno e também os bailes populares na Avenida Duque de Caxias. Quem esteve presente na entrevista coletiva onde foram anunciados os detalhes da programação foi o repórter Bruno Zanetti. Além do presidente da Fundação Cultural, o Alexandre Freire, também participou dessa coletiva o Arthur dos Santos Andrade, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de Foz do Iguaçu, para falar a respeito de uma novidade esse ano. Teremos desfile das escolas, mas não terá competição, é isso mesmo? Bom dia, Arthur. Bom dia. Nós teremos assim, o desfile será o desfile da Liga, representante das escolas, onde as escolas filiadas, entendeu, terão com seus componentes, fantasias, levando pelo menos um pouco de alegria à população. Por que se deu esse motivo? Faltou tempo hábil para se programar, para as escolas de samba se programarem? Exatamente, entendeu? Como havia mudança de governo, então a partir de junho nós já não podemos, não foi possível já tratar esse tema, como o município não tem uma dotação orçamentária especificamente para o carnaval. Então, nós ficamos sempre à espera, entendeu, do que a fundação ou o gestor possa entender e entrar em entendimento conosco. Tanto é que agora nós estamos na nova gestão, já estamos conversando já pelas reuniões com o presidente da fundação. E depois do carnaval, uma semana depois, nós já vamos sentar e já tratar o carnaval de 2014. Já começamos a trabalhar o carnaval de 2014. Quais as escolas que vão participar desse desfile em carnaval deste ano aqui de Foz do Iguaçu? Não serão as escolas, como eu estou dizendo. É a Liga, entendeu? Então são os componentes, como qualquer cidadão da cidade que queira participar, entendeu? Nós vamos ter o presidente da Três Lagoas, Iraci, São Francisco, Unidos do Maracanã. As pessoas queiram participar, é só procurar qualquer diretor, qualquer pessoa dentro desses bairros que poderá participar desse desfile. Como você disse aqui na coletiva, já está sendo pensado um enredo para 2014, que o tema não poderá ser outro, senão o centenário de Foz. É, exatamente, tanto é que essa madrugada nós tivemos a reunião nessa ontem e já apanhado e vamos registrar que as escolas que participaram do carnaval de 2014 o enredo ela não pode escolher outro enredo. O enredo será o centenário de Foz do Iguaçu. Então cabe a cada escola ter a sua criatividade em 2014 e botar seu tema novo enredo. Dá para ter uma boa festa com o desfile da Liga, mesmo não tendo aquela competição que os bairros acabam fazendo para as escolas de samba, para ver quem vai ser a melhor escola do ano? Sim, dá, porque o importante esse ano, como a escola não vão, é que a gente possa levar, pelo menos, mostrar para a população que as escolas estão em atividade, estão procurando fazer o melhor, e vamos trabalhar para que 2014 volte, não só as quatro que nós estamos juntos fazendo esse carnaval, mas que todas as outras afiliadas venham para a Avenida. São oito no total que estão hoje. São oito no total afiliadas. Ok, obrigado ao Arthur dos Santos Andrade, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de Foz do Iguaçu, conhecido como CUT, falando aqui na rádio CBN a respeito do Carnaval 2013, que terá desfile da Liga Independente, né, com todos, a participação de todos os membros, dos membros de todas as escolas cuidados que estão em atividade na Liga Independente, mas que não haverá competição no Carnaval de 2013. Participação de Bruno Zanetti aqui na Central Brasileira de Notícias. A programação completa do Carnaval 2013 em Foz do Iguaçu está disponível no nosso site, que é o cbnfoz.com.br. CBN Turismo. E na noite de hoje, sábado, acontece a retomada dos passeios noturnos ao lado brasileiro das Cataratas do Iguaçu, no chamado Luau das Cataratas. Os ingressos podem ser adquiridos no Centro de Recepção de Visitantes do Parque Nacional do Iguaçu ou através da internet no site cataratasdoiguaçu.com.br. Para quem quer conhecer a beleza noturna das quedas d'água, emolduradas pela lua cheia e também pelo arco-íris prateado, formado pelo contraste entre luz da lua e vapor das águas, são duas as opções. Somente o ingresso para o parque ou ingresso com jantar num restaurante em Porto Canoas. Além da tarifa cheia, há descontos para moradores aqui da região. Vamos agora à programação de shows e baladas para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. E para quem gosta de sertanejo, uma das opções da noite de sábado é a dupla Bruninho e Davi, que apresenta-se na ONU Music Hall. Já se sua preferência pelo rock, destaque para o tributo à banda Nirvana, promovido pelo Zeppelin Old Bar, tradicional casa roqueira aqui da terra das Cataratas. Já no Sandia Party Bar, na Vila Holanda, acontece a festa Low Friends, com a presença das modelos Andressa, Mariane e Caroline, que são a capa da revista masculina Sexy em sua última edição. Opções também no Paraguai e na Argentina, com baladas em casas noturnas, como é o caso do La Barranca em Puerto Iguaçu e da Danceteria Coyote no Paraguai. E chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado 26 de janeiro de 2013, programa que teve a produção de Carolina Marinho, trabalhos técnicos de Guilherme Guedes e Wesley Carvalho. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras notícias na programação CBN e também no site cbnfoz.com.br, onde este programa estará postado em instantes na íntegra para que você possa ouvir e também fazer o download. Fique agora em rede nacional com o repórter CBN. Na sequência, programa Revista CBN. CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália.